Você que acha que é ferro e fogo, você que acha que é puro aço, seja muito bem-vindo ao podcast do Mega, não do Mega Man, mas do Mega Café 2017. Entendeu a referência? Entendi a referência, mas de graça nenhuma, Zoe. Ah, desculpa, o Jerry News. Jerry News do podcast. Ah, meu Deus do céu. Não é boa assim, tá? Dá licença. Gente, essas piadinhas. É que vocês vão ouvir em gravação, eu sou obrigado a ver ao vivo essas piadas ainda. E olhar pra cara do Fabrício Barros. Não, larga a mão, né? Por favor. Por falar em Fabrício Barros, eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Roger. Ok? Que o Roger está comendo bolacha, gente. Está comendo uma bolachinha. Uma bolacha tristeza. Roger. Estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje, como eu falei lá atrás, para falar sobre o Mega Café de 2017. Que já posso começar falando aqui que teve muitos aspectos que não foi muito mega, cara. Nossa, foi mega mesmo. Foi mega. Que baita evento. Eu tô me dando a gente falando isso com a música do Mega Man no fundo, sabe? Mega Man, algo do Brasil. Não a música americana, a brasileira. Incrível. E então, você vai colocar essa lição final, essa música? Talvez. Se não tiver, algum momento vai ter que tocar. Ou essa música final, seria muito massa também. Roger, o que falar sobre Mega Café 2017? Mega Café, Mega Campinas Anime Fest, pra quem não é tão íntimo assim. Ah, eu não tenho muito o que falar, né? Porque no detalhe pessoal, fazia muitos anos que eu não ia no evento de anime. E eu me surpreendi pelo tamanho, porque é muito maior do que, inclusive, os anime friends que eu estava acostumado aí a long, long time ago. Então, fazendo só um ligeiro, uns parênteses comparativo, o Anime Friends hoje, né, hoje em dia teve uma mudança muito grande, né? Teve mudança de local, teve mudança de datas todas, ele se reformulou e ele tá mais interessante do que antes. É que pra nós aqui de Tu, interior de São Paulo, é mais complicado pra ir até lá. Ah, mas Campinas é próximo de São Paulo, mas é muito gritante o quanto você gasta pra ir e chegar no evento em Campinas e chegar no evento em São Paulo. É, inclusive o valor de entrada do evento dos dois eventos, né? Sim. Digamos assim, essa reinvenção do Anime Friends é positiva de todos os lados. O Mega Café vem seguindo sempre condições boas. É que você tá uma das primeiras vezes que você foi, é, entendeu? Então, é a primeira vez que você foi nesse, né? É a primeira vez que fui no Café. Época do Famicom lá em Campinas, né? Nossa, 2009, a gente tava até relembrando isso quando a gente foi no Age, né? Que foi no mesmo prédio. Isso, exatamente. Quem quiser saber sobre o Age, como foi, como não foi, tem podcast também. Só dá uma olhada no blog, vai lá. Vou deixar até um link aqui. Não prometo nada, mas vou deixar um link aqui. Campinas Anime Fest. Cara, fila. Vamos ser cronológicos, então. Mais fácil pra gente até desenvolver essa ideia. Fila. Senhor pai amado, que fila. É gigante. Muita gente tava... Um clima gostoso, não tava beirando na chuva. O dia foi chuvoso. Foi chuvoso. Não foi aquela chuva torrencial, destrutiva. Não, foi bem de calma também. Só que tava sempre ameaçando chover. Até que uma hora choveu também no meio do evento. Então, foi tranquilo. Isso não atrapalhou o fluxo do evento. É, não atrapalhou, porque o Garlelli tem muita área coberta e descoberta, né? Sim. Vamos lá, filas finas. Vamos nos concentrar aqui e falar sobre filas. Filas. Minha opinião, fila do café foi grande, foi enorme, por causa do tamanho, do tanto de gente que tinha, do movimento que teve. Realmente ele faz jus a ideia do Mega, assim, abrem todos os lugares para poder vender. Só que eu não senti o tempo passar na fila. Não sei se é porque eu tava distraído vendo pessoas, vendo cosplay, vendo pessoas. Entenda como se quisesse segundo pessoas. É. Mas é, tipo, eu fiquei distraído e daqui a pouco a fila... Opa, nossa, estou aqui dentro já. Como a gente tava em grupo, né, ficamos conversando. Sim. Já começava a comentar os cosplays, falar aquele cara de novo, aquele cosplay. Sim, e tipo, você teve uma visão mais colocar, não sisuda, eu quero colocar mais realista. Você deu tempo certinho, sabe? Ah, sim, isso eu senti por causa do... Eu achei que o evento foi muito rápido. Uhum. Eu acredito que uma das coisas que influenciaram por isso foi o período na fila. Certo. A gente acabou ficando das 11 até meio de 40, uma hora na fila. Então, esse tempo, eu vi pra você que pra mim tinha passado meia hora em 40 minutos, não passou tudo isso na minha cabeça. Percepção de tempo, relógio, nem celular peguei pra ver nada, não fiquei entediado, sabe, na fila. Eu vi a hora que eu saí da fila, que teve uma hora que vocês ficaram presos na fila. Por causa de bolsa, por causa de bolsa, sacola, daí eu e o Fernando passamos na frente. Sim. Até falar, eu fui com o nosso amigo Bruno, que já tem, já, Bruno e a Mi, que também tem podcast deles, e já falamos sobre cosplay aqui, posso até deixar o link também, podcast legal. Eu quero repetir essa ideia de fazer podcast sobre cosplay, cara. Eu sei que eu tô pulando partes, mas eu quero repetir um podcast sobre cosplay, falar sobre isso, eu acho muito legal. Eu não fiz, eu tô começando a me interessar em fazer alguma coisa, mas sei lá. Então, eu também tava vendo esses dias. Eu tava entre o... Tava vendo um cosplay pra fazer, que eu também quero fazer. Eu tava vendo o do All Might lá. Da hora. Só que o emagrecer, beleza, é fácil. Ah, e se fosse fazer o musculoso? Eu tava vendo ver como os caras montam uma roupa de músculo, velho, com espuma. Sério? É muito da hora. Cara, é muito da hora. Dá um trabalho do cão. Mas eu acho que essa parte gostosa, você ter todas as ideias, ver, correr atrás da comunidade que faz cosplay, pessoas que dão dicas, oh, faz isso, faz aquilo, usa esse material, usa essa tinta, usa esse não sei o que, ah, uma peruca, um capacete, todos os itens, sempre vai ter alguém que tem uma dicasinha, não um pitaco desnecessário, sabe? As pessoas falam, ah, nossa, seu cosplay ficou horrível, ai meu Deus do céu, pra que fazer isso? Você pode fazer muito melhor, tipo, e na sacanagem, não, é tudo construído. A ideia da crítica construtiva, que tem muita gente que eu conheço que não acredita, no mundo cosplay funciona, saca? Mas tem muita gente que sacaneia, tem muita gente que fala merda, defeca pela boca, também tem que dizer isso. Mas geralmente funciona, é uma comunidade bem unida, sabe? Igual os casos de steampunk, que também essas ideias de montar, como a gente tinha conversado, num podcast, nossa, quantas referências num podcast só, meu Deus do céu. Eu tenho que falar do café. Sim, sim, sim. Só lembrando que tem podcast sobre SteamCon Paranapiacaba, também vai estar aqui no post. Eles também têm uma união muito boa com isso, tipo, sobre falar sobre vestuário, sobre pecinha, sobre como fazer uma armadura, não sei o que, não sei o que. E pro cosplay, como a gente viu em café, tem muito cosplay que é bem elaborado, não é só a vestimenta, tem um itemzinho a mais, um itemzinho a menos, é peruca, é um, sei lá, um escudo, uma asa. São vários itens que são complicados pra pessoa sozinha fazer, se ela não procurar referências na internet ou com a comunidade. Em grupos, papapá, sim, é bem interessante. Mas entramos, depois a gente falar tudo isso, nós entramos no evento. O espaço, pra você, porque eu tô muito baseando em você, porque foi a sua primeira vez. Cara, eu adorei o espaço, porque é um espaço grande. Tinha um vucu-vucu, eles fizeram os corredores de stand, era aquele vucu-vucu que era amontoado de gente. Agora, se você não queria passar por ali, tinha um espaço livre, que você cortava pelo gramado, onde os cosplays ficavam pra tirar foto. Muito gostoso. E tinha aquela área do outro lado, onde tava as atividades. Tinha as mesas de jogos, tinha o Just Dance, tinha a Batalha Medieval. Eu me perdi por um momento, no espaço-tempo, quando eu achei a parte de card game, mas porra, isso foi eu, né? Fiquei no vácuo. Joguei no buraco negro, me puxou e fiquei quase uma hora na olhando carta. Porque sou eu. Porque eu vejo cartas e falo, nossa, que bonito aí. É assim. A única coisa que não me atraiu muito no evento foi a parte de salas. Então, o CAF, eu posso colocar assim, eu quero colocar como... Tem que ser sincero na nossa opinião. Eu acho que é um ponto fraco. O CAF são as salas. Eu posso considerar assim, ponto fraco? Você acha que confere isso? Eu acho que sim, porque eu não vi muita atividade assim nas salas. Tinha umas provinhas. Teve a sala da Confúria, abraço pro povo da Confúria que estão sempre aí, falando oi aí, tudo bem, beleza e tal, são demais. Teve o Exame Top 3, sempre tá lá, tipo, eles estão muito, sempre no CAF, sempre tem os dois, isso é quase obrigatório, e duas salas de estúdios, são dois estúdios pra os cosplayers tirarem fotos. E tá, mas e aí? Porque eu vejo muito no... A gente tem que fazer comparação com outros eventos, porque eles têm, são pontos positivos deles que esse daqui não tem, ou que tá defasado. No Anime Arts, por exemplo, tem muita sala temática. Não sei se o espaço não comporta isso, a gente tem que levar isso em consideração também. Pode ser, porque inclusive as salas estavam num corredorzinho bem fechado, né? Sim, você tem que meio que olhar para... Porque a diferença, tem um mapinha que eu acho que eu tenho ainda comigo. Se bugar, eu vou tirar uma foto e deixar também no post. Pode ser um post quilométrico, por favor, que o mouse de vocês esteja funcionando muito bem, porque vai demorar para você ver. A diferença do CAF do começo do ano e o Mega CAF... Peraí, você tá falando de CAF no começo do ano? Que tem um CAF e o Mega CAF. São dois eventos do Campeonato Anime Fest. Ah, é? Então, no começo e no meio. Não começo, não literal começo, entendeu? É como fosse agora, tipo. Mas março, uma coisa assim, tem um março, abril, tem um. Aí agora tem outro. O Game Arts também faz isso, né? Tem um no começo do ano, geralmente tem no começo do ano e final do ano. Entendi, eu não sabia dessa. São, tipo, edições, só que um chama, fica com o nome Campinas Anime Fest, ok? Outro é o Mega Campinas Anime Fest, tipo, dá um bust e, tipo, esse é o Mega. É uma estratégia que funciona, então eu acho bem interessante. Mas voltando às salas, tipo, eu acho que é um ponto fraco, porque ele não tem mais variedade. Gosto do Kung Fu, eu gosto do exame top 3, acho legal. Eu não participei do exame, pra você ter uma ideia. E o Kung Fu também deu uma passada lá, eu fui ver o sorteio da rifa que nós estávamos fazendo com um bonequinho muito maneiro do Zootopia. Eu não ganhei, né, mas o bonequinho é muito maneiro da raposinha. O boneco é muito legal, cara, essa estatuetazinha, bonequinho. E teve um cara que fez o cosplay da... Sim. Da... Do nome de Zootopia. Zootopia, né? Cara, que massa. É dele, né? É da raposinha. Da raposinha. É que ele tava com a cenoura pelo charme. É, tava com a cenoura pelo charme. Eu espero que seja isso, moço. Eu espero que seja isso, por favor. É, não. É a raposinha, não é a colinha, não. É, que tem olhinha, laranjinha e tudo. Mas espera aí, ele tava com uniforme também. No final ele vira policial, né? Ah, é verdade. No final. Eu não sei se aquele. É, não lembro agora se aquele é uniforme mesmo. Uniforme. Só que ele vira policial depois. Ah, é verdade. Uhum. Aí tem toda a ideia de. Ah, ele não é. Ele só tá ajudando porque meio que tá gosta dela e tal. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Zootopia é um filme, ó. Indicação: filme Zootopia. Super indicado. Moana também. Não sei por que eu coloquei Moana no meio. Ah, é porque eu vi hoje. Nossa, hoje, mano. Vi hoje, mano. Muito massa. Muito massa. Vi, segunda vez que eu vi, não perde nada. Não baixa a nota, sabe? Não baixa o tom. É muito bom. E arrepia toda vez que a mina canta. Mas voltando aqui, evento no Regacaf. Estando, você conseguiu ver alguma coisa? E o mercado ali? Então, cara. Eu passei várias vezes. Eu não tive tempo hábil pra parar nos stands. Verdade é essa. Como eu não... Quase eu não vou comprar as coisas, posso opinar sobre os stands. Então, aí tem uma peculiaridade que é o quê? Quando começou a chover, a parte do gramado ficou não inútil. É porque as pessoas não queriam se molhar. É, com certeza, ainda mais que cosplay. Entendeu? Eu tô tentando achar termos aqui mais próximos do correto pra mim. Então não é inútil, ela ficou desabilitado. E o principal passagem que tinha de um ponto pro outro, da parte dos palcos, eram os stands de comércio ali. E muitas fotos que eu tirei foram ali. Uma coisa que a gente tem que colocar em nota aqui é que cosplayers, todos eles são muito solícitos. Isso. Sim. Nossa, posso tirar uma foto? Não, pode. Independente do que eles estão fazendo. Eu não me arrisquei a pedir pra alguém quando eu tava no banheiro, mas tudo bem. Verdade. Você falou do stand? Tinha uma moça que estava trabalhando no stand. Eu pedi pra ela tirar foto. Ela saiu do stand pra eu tirar foto. Só ela me perdoou porque eu tava muito legal com as coisas. Eu não sei de que vem, de que anime, jogo, o que é. E às vezes você se impressiona pelo vestuário, pela atitude, pelo jeito que a pessoa faz a pose. E, cara, dá vontade de você ter uma foto. Não quero ter uma foto daquilo e vai ser muito legal, sabe? Eu também desconheço qual anime, animação, jogo que seja, que ela estava vestida, que ela estava fazendo cosplay. Mas você lembra quem que eu tô falando, né? Sim. Mas eu achei que todas as pessoas foram muito solícitas. Muito, não, pode sim. Jogava sacola pro namorado, pra amiga, pra no chão. Então, bora. Pá, e sorriso na cara. Aquela vontade de tirar a foto. E, mano, que da hora. Só com vontade de tirar a foto sem o mimimi, sem nananã. Que também tem isso, cosplay, às vezes... É da pessoa, dá de pessoa para pessoa. Mas às vezes a pessoa começa a se cansar muito rápido, porque ela não consegue aproveitar o evento como ela pensou que iria aproveitar com cosplay. Aí tem várias estratégias. Você pode não colocar um cosplay durante o evento, aproveitar o que você quer aproveitar e depois colocar pro desfile. Ou colocar o cosplay depois de algum tempo de evento. Ou só pro desfile e depois tira e vai aproveitar o final do evento também, tranquilamente. Ou você vai direto, só que você sabe, você tem a consciência que você vai parar a cada 5 segundos. As pessoas vão, posso tirar uma foto? Às vezes as pessoas umas aproveitam o espaço da outra e vão indo. E você fica na mesma pose por 5 minutos, tipo... Às vezes você muda, uma outra ideia também, não vou mudar de pose. Aí você muda e pose, dá um... O movimento faz você respirar um pouquinho e sair de ficar estático, sabe? E qual que foi o cosplay que mais marcou você no evento? falou assim, nossa, que da hora. Cara, tinha um do Mass Effect, tinha um cara, eu acho que ele até ganhou no concurso, não, se eu tiver enganado, desculpa. A armadura fechada, dona, completa, preta, tinha os ledzinhos, muito maneiro. Uma arma de um trabucão gigante. Muito maneiro também. O cara é alto, sabe? Então dá um porte legal pra mim. Só que eu só fotografei ainda no final. Mais pro final do evento. Tem a Samus, que é a nossa amiga Mi. Isso. Porque a Kena Cosplay tá muito bem feito, cara. A tal de Samus tá muito maneira também. Tá legal? Tem os Pikachu. Eu não entendi. Eu queria só entender um negócio. O que aconteceu que proliferou Pikachu? Saiu de todo lugar. Menininha pequena, mulheres, moças, tinha o Shin, então o Shin tava lá. O Shin de Pikachu. O Shin é muito maneiro, tipo, Shin, oi, vamos tirar uma foto? Vamos, faz a pose, tchan, pronto. E cada um foi pro seu lado, viu, mano? É muito da hora. O Shin é muito legal. O Shin, eu acho que ele não aguenta mais tirar foto com você, Fabrício. Tô devendo, Shin, Renan, oi. mesmo jeito, cara, é muito bom. É um cara muito legal, cara. E você, o que marcou mais assim? Eu falei bem por cima que a gente tá lembrando de cabeça. Nós não estamos olhando nada aqui no ambiente que nós estamos. Não tem nada eletrônico funcionando, além do gravador. Como assim, tipo, com anime, né? Os animes mais recentes. Me marcou o Saitama. Verdade, que tá bom. Porque ele lembrou de pegar uma sacolinha com alho poró, velho. Verdade. Pra complementar o cosplay. Sim, velho. Esse é o sim, cara, velho. Ficou muito da hora. E a turma do Star Wars que fizeram o R2-D2. Aí começa a lembrar, tipo, você... é aquele negócio que eu tinha falado, tipo, é difícil você citar, porque vai parecer que é injusto com o resto. Mas tem a menina que tava com cosplay fazendo coisa no Madoka, Madoka Mágica. Sim. Ela tava muito bonita, tipo, é... e o rosto dela é bem bonito, tipo, tava com a... como chama isso aqui? A franja. Com a franjinha. Eu fiz um sinal de franja na testa, viu, pessoas? Só pra saber. E tipo, o olho ficava bem legalzinho dela, o olhar dela bem legal, a pose que ela fazia, pá, pá, assim, é bem maneiro. Não. Também. E legal que ela tentou convencer eu a assistir uma Madoka Mágica. Mas tem, cara, Madoka, outra recomendação, Madoka Mágica, assistam, aguentem teu terceiro episódio, que tá aí, vocês lancham pro infinito, amigo. E essa moça, ela estiver ouvindo, eu vou tentar assistir uma Madoka Mágica, tá? Cara, tem muito cosplay, tem muito cosplay, cara. Nossa, tinha muito mesmo. Tinha gente de Alucard, tinha gente de Virgil do Devil May Cry. Nossa, tinha as versões de Arlequina, tipo, Arlequina versão Resident Evil, saca? Tinha uns, tem os Arlequina, uma menininha da Arlequina. Cara, tinha muito cosplay, tinha, nossa senhora. Tinha os cosplay, teve o Kenshin Remura e o Sanosuke. Sim. Ah, pra você ter uma ideia, tem no, na página também vai ficar o link. No, ah, esse post ficou gigante, meu Deus. Link no post, o álbum que nós fizemos, saiu no, durante a semana, saiu o álbum. Também vai estar no post pra vocês verem também. Eu vou ter que ouvir isso falando, né? Link, foto, coisa. Mas tá ok. É isso que nós fazemos. Que mais o banheiro tava hiper limpo. Hiper... Ah, não, o banheiro tava super. As pessoas perguntaram pra mim, mas por que você fala do banheiro? Porque, cara, vocês não foram em alguns eventos há alguns anos atrás e que você não conseguia pisar no chão. Você tinha que, sei lá, aprender levitação pra poder não se sujar. Tanto isso que tava a situação. Eu acho que esse povo hoje em dia, naquele tempo que os eventos começaram, assim, que a gente ia muito tempo atrás, não era uma coisa organizada, era uma coisa feita por fãs. Então, apesar de todo o amor, sofria de umas coisas administrativas. Uhum. Banheiro, por exemplo. E agora o Fabrício não tá falando porque ele tá mastigando bolacha. Ó, tentando engolir a bolacha. Eu vou enrolando aqui. Cara, cosplay dos Minions. Criançada amou aquilo lá, foi muito legal. Tinha um dinossauro também, cara. Tinha um dinossauro. Que é legal se você pegava e olhava lá no aleatório e tava o dinossauro no meio, é muito legal porque você pensa um dinossauro andando no meio do povo e tipo, onde tá vocês? E o cara pra cima e desesperado correndo. Tipo, mano, que absurdo, caramba. É um evento que você literalmente... Peraí, que história foi essa de cadê você correndo? Que eu vi a cena do cara que tava vestido de dinossauro, ele tava meio andando rapidinho. E tipo, e a cabeça começa a se erguer. Aí eu vi pelo de lado, tava quase do lado de fora, no gramado, e vi ele passar. Quando eu vi ele passar, ele tava com a cabeça meio erguida. Eu falei, nossa, mas parece muito que ele tá gritando, sabe? Mano, ele tá muito procurando alguém, saca? Até que tem uma foto que é assim, tá? Tem duas barracas, tem o corredor e tá indo e passando, assim, no corredor do nada, mas é muito legal. Você pega aleatoriamente aquele dinossauro, é muito engraçado você ver ele. E tanto é que não, acho que eu pessoalmente não tirei fotos dele. Acho que você tirou fotos, né? Eu tirei uma foto do dinossauro. Eu não tirei. Quando eu falo que não, eu tirei dele junto com o povo. Então, o povo vai aparecer do nada da cabeça do dinossauro, no meio do povo. Isso é muito massa, verdade. Tem uma história de superação nesse coisa. Tem que contar uma história de superação. Momento superação. Coloca a música aí. Coloca a música coisa nenhuma. O começo do evento, eu não entendi porquê. Eu tava meio desanimadão. Coração triste. Desceu o tempo. Falei, nossa, triste. Não sei lá. Eu tirei umas... por uma hora, eu tirei 4 fotos. Sério? E olhando assim, nossa, nossa, nossa. Enquanto eu tô falando, nossa, imagine eu andando de um lado pro outro, assim, sabe? Essa ideia. Andandinho, tipo um Muppet. Aí... eu cheguei perto de um palco onde estava ele, o menino PlayStation. Como assim, menino PlayStation? O Yuri Tamashiro. E ele tava falando, ele falou a seguinte frase: não importa se você é muito estranho, importa é a verdade que tem dentro de você. Falei, nossa. Aí eu parei com a minha cara, pensei eu no bonequinho Muppet. Virei, olhei pra um lado, olhei pro outro, olhei pra ele. Falei, mano, é verdade. Next tá certo. E, cara, dali em diante, foram, tirando 4 fotos de antes, eu tirei 508 fotos. Ô, louco, mano. Até o final do evento, que eu tirei 508 fotos. Foi uma loucura que eu chegava pra alguém que tinha uma foto. Moça, moço, dependendo da pessoa. Moça, posso tirar uma foto? Eu tirava a foto. Eu via alguém, eu já tava com a mão esticada, pedindo pra outra pessoa, tipo, tocando outra pessoa. Moça, posso tirar a foto? Moça, tirar a foto? As pessoas pensavam que eu sou um maníaco, cara, na boa. Eu comecei numa loucura de começar a tirar foto, correr atrás de gente, não sei o que, papapá. Quando eu vi 508 fotos. É muito mais fotos que eu tirava em qualquer outro evento. E aí, tanto é que o álbum que eu citei antes tem 283 fotos. Tem as suas fotos também, que você tirou também, tá miscelânea dos dois álbuns. Esse cara foi muita foto. Foi muita gente. O legal é isso, você conhecer muita gente. A galera, não, oi, que legal, obrigado, não sei o que, as pessoas agradecendo, sendo legais, sabe? Sem o baixo, é verdade, abraço. Ah, várias plaquinhas de abraço. Inúmeras. Não dá pra dizer milhares, porque não foi milhares, mas tipo, inúmeras plaquinhas de abraços, cara. Tipo, meu, e sem aquela, ah, abraço e beijo e não sei o que, não. Só abraço e fechou. Teve uma que eu vi de... Você achou uma? Achei uma de selinho. Ah, mas tipo, uma. É a porcentagem, né? Tem que ter um. Existe. Uma de abraço tinha várias mesmo. A possibilidade tem que existir. Então, um tem que ter, o resto, não, muito. E só realmente dava um abraço e pai, conversava um pouco e cada um pro seu lado. Inclusive, tchau. Uma delas era um Pikachu. Ah, esse Pikachu. Abracei duas vezes. Abracei uma vez só, Pikachu. Eu abracei duas vezes porque, tipo assim, tinha um grupo de caras, eles são meio que, tipo, em fila. Aí eu olhei e falei, pera, uma fila. Deixa eu ver, cara. Eu meio que me encaixei, pensei em um monte de Muppets em fila, abraçando um Pikachu. Aí eu me encaixei ali na filinha e os caras não ligaram, porque eu tava no final, então ninguém viu. Eu fui, por favor, daqui a pouco, opa, oi! Abracei e fui embora, sabe? Tipo, normalmente. Isso é gostoso, é um clima bem de amizade, de... sem a sexualização do negócio, sabe? Sem... o clima tava muito gostoso, sabe? Isso que eu quero dizer. Eu tô falando muita coisa pra falar pouca. Sem contar, teve... quando eu falei, teve o cara, o Yute, o PlayStation Man, que deu essa moral. Foi da hora. Tipo, eu não sou fã, nada, mas quando o cara falou isso, pode ser mais estranho possível, mas tem que ser você mesmo, tem que ser a sua verdade. Eu falei, mano, não, velho, não. É isso mesmo. É isso, cara. Eu tirei o celular do moço. Ah, Você tira a foto de tudo. De tudo. Nossa, é incrível. E teve muita mais atrações. Esse café foi marcado por ter muita atração em palcos. Tem. Eu não acompanhei porque eu tava na loucura. Eu tava cachorro louco, pulando. Papai tirando foto do teto. Eu tenho uns 2, 3 fotos do teto. Não sei porquê, mas tinha. E só que, tipo, cara, tem muita atração, muito youtuber, tem muita pessoa da internet. E o Totoro tava lá. Totoro, Porta dos Fundos. Tava lá, velho. Nossa. E até pro próprio Yuji, tipo, duas pessoas que eu conheço mais, vai. Tipo, tem muita gente, tem várias conversas com tipo 4, 5 pessoas. Ah, como chama agora? Kira Justice, que faz adaptações de aberturas de animes que eles cantam, português, a versão portuguesa e tal, coisas. Estavam lá também. No final, até teve. Em outro palco, no final teve a apresentação da Orquestra Sinfônica de Americana? Filarmônica ou sinfônica? Cara, os músicos tocam muito, eu não sei se é sinfônica ou filarmônica. Qual que é a diferença, será? Não sei, se você pesquisar, você precisa depois falar. A apresentação da orquestra de americano. E agora? Ficou melhor, né? Ah, mas você tem que trazer conteúdo. Vamos fazer um bolo aqui. Roger, como nós fazemos um bolo de fubá? Sério? Estou pedindo você a receita do bolo de fubá. Isso é conteúdo. Não importa. Agora, no meio desse podcast sobre o café, nós vamos aprender a fazer um bolo de fubá. Bora. Daí, sabe como vai acontecer? Hã? Vai ter um link no fim da página, vai ser de bolo de fubá. Ah, não, não, não. Tio Roger. Não, pronto. Não. Eu quero ver agora o link. Não, outro link, meu Deus. Então, o show, assim, o show, foi um show, cara, da orquestra. Fantástico. Foi muito bom. Fantástico. Teve Game of Thrones, teve Final Fantasy VII. Nossa, eu vi 2 segundos do negócio, foi Final Fantasy. Teve Sonic, teve Sonic, Mario, velho, foi muito bom. É. Os caras tocam muito. Chegamos à orquestra. Chegamos na orquestra. Eu até queria recuar um pouco, dar um pouquinho pra trás. O concurso cosplay. Nossa, muito cosplay. O desfile foi muito maneiro também. Muito da hora. Teve muita gente, muito cosplay de qualidade. Como a gente tava até falando antes, que, tipo, as pessoas capricharam mesmo, cara, nas intenções de fazer no que eles queriam fazer o cosplay, queriam mostrar aqui no trabalho deles, e foi. Parabéns, viu? Porra, sensacional. Tinha uma menininha bem pequenininha, acho que de cosplay, eu lembro dela. Ela tava mais envergonhada. Tipo, menininha mesmo, tipo, acho que tinha uns 5, 6 anos a menininha. Nossa. Ela veio correr, quase não ficou, ela apareceu correndo atrás da mãe dela. Aí você é muito massa, cara, isso é muito da hora. Muito bonitinha. Tanto é, tipo assim, eu gosto da ideia de você premiar o cosplayer, fazendo um concurso, falar qual o menor cosplay. Eu acho maneiro, mas acho que todos ali, cara. Dificilmente você vai achar um que você vai falar, nossa, tá horrível, tá mal feito, não tinha como falar. Não tinha mesmo. Tá, é muito complicado você chegar e falar isso. Se fosse, também não dá pra dar prêmio pra todo mundo, esse é o problema. É. Entendeu? Mas tava muito maneiro. Nossa senhora. Eu quero só retomar isso aí do cosplay, porque eu gosto, não adianta. Eu não fiz cosplay na minha vida, mas eu gosto pra cacete. Fez sim cosplay uma vez. Onde? No Famicom ou no Nipo. Ah! Mas aqui, o pessoal não sabe disso. Não sabe, meu Deus. Ele foi de avental, uma peruca Black Power. Fone. Acho que foi o fone seu. Depois, né? Fone de ouvido. Acho que foi. Foi um fone seu. Fone de ouvido fechadão. Ah, o avental tá escrito Kiss Me. Isso. Nossa, mano. Tantas ideias. Você devia repetir aquele cosplay, Fabrício. Um óculos que eu comprei na Steam. É. Comprei na Steam com um óculos maneiríssimo. Eu posso estrear com isso. Logo vai ter, aqui em Itu vai ter o Cosparty. Cosparty. Em final de outubro. Se eu tô lembrado, é final de outubro. Se Débora não for, a gente... Débora vai me matar. Ah, relaxa. Provavelmente eu não vou. E eu vou estar, provavelmente eu vou estar disso daí. Disso daí, tipo, não tem o nome, ele não tem o nome. Era um personagem criado da minha mente maligna. E, tipo, deu certo. Juro pra vocês, foi isso. Deu certo por causa do Kismi escrito na roupa. Deu certo por vários fatores. Vários fatores. Voltando, finalmente chegamos na orquestra, que foi um baita show, nós já estamos vendo aqui. Baita show, uma coisa totalmente diferente, porque normalmente os eventos terminam com uma banda cantando aberturas, encerramentos. Foi muito legal ter a orquestra. Inovou. E foi muito bonito. Por um momento, eu pensei assim, poxa, porque ao mesmo tempo, em outro palco, tava tendo outro cara cantando. Só que era muito mais rock, era uma coisa mais pop rock, alguma coisa assim. Eu falei assim, nossa, mas vai atrapalhar um outro. Não atrapalhou, não. Quando eu vi de longe, os ambientes estavam separadíssimos, sabe? Tipo, tá. Certinho. Nossa. Eu tava sentado ali no meu, nem ouvi esse outro palco. Depois que você comentou comigo. Eu pensei na minha cabeça, nossa, vai atrapalhar. No final, não. Tudo foi. Eu espero que tudo tenha sido pensado. Eu acredito nisso, sabe? Que tudo foi pensado e deu tudo certo. Que não foi tipo cagada, tipo, ah, vamos colocar aqui, que aqui é o que tem. Beleza. Não, tipo, os ambientes não se misturavam. Eu achei muito maneiro isso. Não atrapalhou o outro, o som de um não atrapalhou o outro. Não atrapalhou. Teve realidade virtual e dessa vez nós não fomos. Realidade virtual? É, porque tem uma fila meio grandinha ali. E, tipo assim, na boa eu não fiquei muito atraído aí. Porque é mais a coisa passiva de você estar no. Num. Fala? montanha-russa, né? Montanha-russa. E ela tinha um negócio que se mexia, né? É, tem uma plataforma que se mexia de acordo com o seu próprio movimento. Porque tinha... E tem um cara também que tá meio que guiando a viagem, né? Tipo, ele tá segurando pra você não cair, mas ele meio que tava guiando a viagem com fosse o movimento do carrinho, sabe? Falei, A outra experiência que eu tive foi a melhor que... Você também fez também, né? Que é de ficar atirando, tá? Muito mais legal porque você tem mais ação. Você realmente você não é tão passivo naquilo, você vai conseguir agir. Exatamente. No montanha-russa você tem que curtir o momento e boa. É isso, é isso que a montanha-russa se propõe. E no outro que nós fomos no Age foi mais... Ah não, você tem uma arma, você tem que matar os bandidos e fechou. Você estava fazendo ação, então é mais... Pra mim foi o melhor. Teve o Just Dance, né? Just Dance, você foi, ó, nosso amigo foi. Jogou obrigado no Just Dance. Ah, foi maneiro, vai. Não, foi da hora. O que mais que eu fiz no evento? Extras, o que mais teve? Tivemos de extras, teve o Just Dance, teve o VR, tem o povo do videogame que tava lá... Marradão, nossa senhora, você não via. Eu não sei que videogame que era, quais videogames que eram. Teve League of Legends, teve alguns consoles. Eu nem prestei atenção. Eu tava muito com. Eu comecei a ficar na loucura dos cosplay, depois até. Desculpe, moço. Eu também tirei muita foto de cosplay, então. Porque, galera, tem muita gente, tem muito cosplay, tem muito espaço. Esse é o ponto do Mega que a gente tem que chegar e falar: isso foi Mega, cara, foi muito. Tudo foi muito superlativo. Eu dei superlativo porque eu li isso hoje no livro, tá? Foi por isso. Juro pra você, eu li um livro antigaço, tá? Superlativo. Que massa, velho. Superlativo. Vou usar isso na minha vida. Vai falar pra minha mãe, seu pão é superlativo. Nossa. Você tá xingando meu pão? Podemos finalizar? Acho que podemos. Já que podemos fechar? Tudo. Acho que primeira coisa, vamos dar nota? Vamos. Nota. Por favor, olha, então. É que temos aqui. Uma nota. Não precisa nem ser o número, pode ser um conceito. Eu achei interessante o que eu ouvi no podcast uma vez, um conceito. Conceito? Mas quais seriam os conceitos? Cara, tipo, é um anime dos anos 90. Dos anos 90 a 2000, pra ficar bem fácil pra você. Nossa, não, esse complica a minha vida. Ah, pá, mas não se complicou. Não, foi um evento muito bom, me diverti muito. Ponto. Isso eu não sei. Conceito. Isso é um conceito. Bom, ótimo. Aí alguém chega, mas conceito não é isso. Eu também, desculpa, se você. Parabéns, se você puder dar um conceito. O que é conceito pra gente? Na próxima vez a gente acerta. Pra mim, só o show da orquestra no final já valeu a entrada do evento. Tipo, já valeu demais, a entrada do evento. E é muito legal, porque você, às vezes você vê um espetáculo daquele. Normalmente você tem que pagar, e você vai pagar muito mais que 30. Ou quando é. De graça, no coisa, você é num dia, num horário que você ou tá dormindo ou tá inacessível pra você. Só que lá valeu pra mim. Eu sentei ali uma hora e meia, e fiquei foi ouvindo. Uma hora, pá. Foi uma hora. Fiquei uma ouvindo. Hora. Pra mim, aquilo ali, fora tudo o resto, aquilo ali foi o ápice. Curtindo, ficou curtindo o momento. Isso eu acho muito maneiro. Curti o momento. Isso é bom. Isso marca o café. O Mega Café é curta o momento. Foi muito disso. Quem tava de cosplay tava curtindo o momento. Quem tava fotografando estava curtindo aquele momento. Quem tava tocando ali e você ouvindo, por exemplo, estavam curtindo o momento. Tava tudo muito gostoso. O tempo, tá, ele pode não ter colaborado, mas ele de alguma maneira colaborou porque ficou um clima muito gostoso. Tava friozinho por causa que choveu, tudo. Mas, meu, Canudo Bando. Por isso a quantidade de abraços. Entendeu? Canudo Bando. Tava frio. Então o canudo humano das pessoas tava muito maneiro. O clima do evento estava maneiro. É o curtivo momento. Pode mandar a conta pra mim depois, por essa propaganda, por esse slogan furto o momento. Pode colocar que depois a conta eu passo depois. Beleza, senhor Café? Eu do meu lado, cara, eu pensei em dar uma nota, mas foi, também fica meio caído. A gente deu nota nos outros eventos que a gente falou, né? Eu dou um 9,5. Você falou que não ia dar nota, ia dar conceito. Eu sei, mas eu pensei que seria injusto não dar. Eu penso pra mim mesmo, é uma tristeza isso. Eu daria, se fosse pra dar uma nota numérica, eu daria um 9,5. Porque esse meio ainda fica por 1, pra que eles sempre possam melhorar. É a mesma desculpa que eu dei no País Fim Com. Salve, velha desculpa. E esse meio, é 9. Esse 1 ponto, já aumentou um outro, com um ponto já. É que as salas tenham mais destaque ou que elas sejam melhor vistas nos próximos anos. E tenha mais coisas, porque eu acho que você atrair o cosplayer, o vendedor de coisinhas ali, é legal, mas tem mais temas no mundo pop. Tem o sci-fi que pode entrar, tem o... Cara, tem Yuri e Aoi, que também tem salas que eu via. Cara, eu acho muito maneiro quem faz as salas de Aoi e Yuri, cara. Porque eles fazem muito bem. Eles não, não é uma coisa, é, como posso dizer, é pejorativo. Não é porco, sabe? Não, é bem montado. Eles querem defender um ponto deles. Ó, isso aqui é legal. Todas as salas são assim. O Confuria faz isso até, né? Com o Furry. É um ponto que eles estão defendendo ali. Ó, o Furry é legal. Venha conhecer. Acho que vários temas dentro do anime, mangá, cultura pop também podem entrar. Sci-fi, como eu falei, o Yui, Yaoi, mais alguma coisa que eu não lembro agora, tipo. Até mesmo Harry Potter, não? Verdade. Tem Harry Potter, tem. Essa tinha uma Hermione lá que eu vi. Tinha uma Hermione. Tinha uma Hermione, gosto de Hermione. Um Harry Potter. E esses outros temazinhos, eles também poderiam entrar ali e ter uma sala e tal. Não acho que deva eliminar. Não, não pode ter a sala de estúdio pra tirar foto. Isso é muito legal. Pra quem tá fazendo cosplay, isso é uma coisa muito maneira. Pô, tirando uma foto com máquina profissional, ambiente mais pá, com todo o equipamento, com toda a direção pra você ter uma foto bem tirada. Porra, maneiro. Só que eu queria mais disso aí. Eu quero mais disso aí. Se eu queria, não quero mais. Eu quero mais disso aí. Sabe? Tivesse mais salas que pudessem ser mais bem explorados, entendeu? Mais temas até. Eu tô pegando muito disso pelo anime artes e pelo anime arts, que eu gosto das salas que eles têm. São muito, tipo, umas 10, 12 salas. Tem K-pop. Nossa. Teve K-pop também. Teve K-pop. Não pode falar que não teve. Teve K-pop. Teve o mega ultra concurso de K-pop. Nossa, que mulherada. Nossa, cada pulo é um grito. Ah, mas é muito legal. Eu admiro muito quem sabe dançar. Porque o K-pop, né, não é uma coreografia que dura 2 minutos na música e repete. Não, são vários passos diferentes durante toda a música. E, cara, eu não conseguiria decorar metade, nem um quarto, nem um quarto, caramba. Nem um nono daquilo. Juro pra você, eu ia fazer 2, 3 movimentos e falar, chega, parou, não aguento mais. Parou, abandonei esse corpo aqui, tchau. Não, os caras são muito bons, cara. Os caras dançam muito, tem a sintonia pra dançar, os grupos são muito unidos, são muito, tem um fandom deles, sabe? Ah, chegou tal grupo, ah, gritaria, e ah, que são lindas, suas lindas, não sei o que, papapá. É muito da hora ter todo esse fandom dentro de grupos que dançam K-pop, que fazem essa coisa do K-pop. Eu lembrei do negócio agora. Vai ter link, tem post, 2 podcasts sobre K-pop. Por que vai ter essa questão pra mim? Eu lembrei disso agora, eu lembrei que isso é referencial, cara. Não adianta. Mas isso pra mim é um 9, por todos os motivos que eu falei até agora. O Roger não ficar sem nota. Vai ficar sem nota, tipo, sem nota numérica, mas tem uma nota do coração, tá? Isso é muito bom. E é isso. Mega Cap foi um evento ótimo, bem gostoso. Foi um evento do coraçãozinho, que você curte o seu momento. Agradecimentos a todas as pessoas que posaram, todas as pessoas que conversaram conosco. Mano, todo mundo gente muito finíssima, muito, muito legal. Tem alguma coisa de contra? Tem uns falando muito dos prós, mas tem alguma coisa de contra? Em geral? Não, né? Fila mesmo, só filhinha, né? É que eu não senti, então pra mim também não foi um contra. Uma filha grande. Não, ok, tudo bem, tudo bem. Mas é isso, agradecimento. Não dá pra listar o nome de pessoas aqui, porque foi muita gente. Todo mundo que tirou a foto tem as fotos no álbum. Agradecemos a cada um de vocês. Beijinhos nos seus corações. Roger, agradeço mais uma vez você estar aqui no nosso podcast. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado nada. É louco, bicho, que isso. Valeu mesmo. E a gente possa estar em outros eventos também. Com certeza. Pô, é muito maneiro. Muito obrigado a você que ouviu. Muito obrigado a você que baixou. Roger, quer mandar algum recado, alguma coisa? Um abraço, papai, mamãe, pra Xuxa. Um abraço pra quem? Não, cegado. Então é isso. Muito obrigado a vocês todos. Nós chegamos a 300 pessoas na nossa página do Facebook. Yeah! E que sempre cheguem mais pessoas. O Catadores Relíquias é uma página com coração de mãe. Sempre cai mais um, mais dois, mais 50 mil. Quantos que puderem estar lá. Por favor, entre na nossa página, curta a nossa página. Nós estaremos de braços abertos para vocês, jovens. Jovens. Se for um jovem só, não adianta. Ele ser mais um. Se for vários jovens, aí são jovens. E velhos, e crianças, e todo mundo que goste do Catadores. É isso. Muito obrigado e bye! Tchau, tchau! Verdade, verdade, verdade. Lembrando que vai ter Mega Man como música de encerramento. Bye! Mega Man! Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man.